Pro 4116, sendo identificação autorizada a chegada à mar e desça para o nível de voo 060. 060, Xané 62 no 3, vou parar do 01, controle 19-18, bagagem. 19-8, boa tarde, 62, no 3. 0, via Resolu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 19-18, aciona 5142, coteja. Finalização 340 pela app do 1-0, da Euleda Bridge, decola da 1-0, primeira curva à direita. 19-8, controle 5142 no transponder 1394. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportar lá. Volo 924, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 924. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 19-8, aciona 5-1-4-4, coteja. Cotejo Maceió, 350, Peruísque 58, Pucca Aracaju 1-0, curva à esquerda, controle 19-8, transponder 5-1-4-4. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Tá valendo. Salvador Golno 806, pronto para o táxi, agora a versão 111, com 2 horas e 10, Salvador ao centro. Sente o 111 a bordo, altímetro 1011, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18-95, bom voo. Autorizado táxi via Índia e Alfa, gol 1806, uma boa tarde. Grand, good afternoon, trip 5490, information Kilo, apron 3, west 5 level 160 to Petrolina. Roger, expect MOMO departure with Flock transition, standby for ATC clearance. MOMO departure, Flock transition, standby. Josca, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Salvador, uma boa tarde, gol 1806, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 1806, a linha e decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a linha de decolar, a pista é 1-0, gol 1806. 4-1-1-6, reduza para 2-3-0 nós. 4-1-6, reduza para 2-3-0 nós. Controle Salvador, o trip 5626. O ponto ideal descida. Trip 5626, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 5626, gente. Passaredo 2230, chame Centro Recife na frequência 1260, alterne 1288. 860, 288. Solo 3205 para 11, pushback acionamento. Te aguarde próximo para no setor para o pushback. Xané 6320, você é uma dedicação, autorizada a chegar da mar e desce para o nível de voo 070. Quem na última aeronave solicitou pushback? 3805. Presente, agora autorizado, chama para o táxi. Tá, 3805. 5, chame agora o controle em 1998. 1998, uma boa tarde. Mantendo 500 HL e permanente na sua. Gente, Mike Gillette Romeu, mantendo 500 pés, ajuste é 1009. 1009, ato. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1806. Gol 1806, contato radar, saída pouca, sub, mantenha nível de voo 230. 230, autorizado, Gol 1806, se possível, voo direto pouca. Gol 1806, mantenha o perfil de saída. Sim, 1806. Felipe 5626, curva direita para o 250, aguarde, vetor para interceptar o curso localizador. Felipe 5626, copia o controle. Felipe 5626, curva direita para o 250. Felipe 5626. Lima, Foxtrot Oscar, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizar a sinal ILS, após estabilizado. Lima, Foxtrot Oscar, desça para 2000, comando 11, vai reportar no localizador. Azul, 4116, desça para 4000 pés, ajuste 1011, reduza para 2109. Azul, está mandando 2109, reduziu, descendo para 4000 pés, azul, 16. Ciente, mantenha 2109. Felipe 5626, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 5626, ciente. Azul, nível de voo 190, decolada 10, Puca, Jama, Aracaju, 198, controle, 5406 no transponder, pronto para o pushback sonamento, 343283. Protejamento correto, aguarde para pushback sonamento, 3283. Agora. Boa tarde, 7721, na próxima ponte Tibera da 10. Web 6721, além da cola da 10, vento 100 graus e no 29. Aqui da cola da 10, 7721. 805, 148 a bordo, Galeão, 4 horas. 251, 3325, Xané, 6213, boa tarde. Já com a espera 285, espera 305, já tem uma base. Salvador Longo 394, pushback, funamento 0100. Confirme. Gol 1394, pushback, funamento, portão 05. A gente aguarde para o pushback 1394. Aguardando. 4116, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 005. Esquerda 005, sequenciamento aeronave que está 8.000 na frente. O seu é o número 3 na aproximação. Limite é o 080 decibra. Ok, esquerda 005, limite 080 decibra com o número 3, 416. Oceana 6320, reduza a velocidade para 230 nós. 230 nós, 6320. Salvador, boa tarde, Oceana 6142, informação de autorização do curso. 1141, informa horário calços fora. 1142, calços fora, 1640. Dá para coordenar com o centro da gente, é um pouquinho mais integrado. Devemos ter seu plano dentro de, no máximo, mais 5 minutos. pode curvar à direita, azul 416? Azul 4116, negativo. Qual foi o limite dado, por favor, radial de Sintra? Azul 4116, seu novo limite será 110 de Sintra. 110, muito obrigado. Oceané 6320, está restrito 070, pode ser aqui na descida? Oceané 6320, desça para o nível de voo 050. Ao 050, pode fazer a chegada? A próxima pode esperar no 09. Só 3805, ali mantém cabeceira 10. 00 para 3805. Zero, normal departure with flock transition. Take off from runway 10 left turn. Departure frequency 119.8, squawk 5165, read back. Web 6721, decolado aos 111, agora controle em 119.8. 198, Web 6721, boa. Squawk code 5165. After request to coordinate 160. Roger, stand by for new flight level and correction, your departure will be Momo after direct. Momo after direct, 3P5490 and stand by for flight level 160. Roger, call ready for push and start. We will go 5490. Roger. Pode prosseguir descendo, 416. Azul 4116, aguarde para descida. 35626, desça para 2000 pés. Ajuste 10111. Voro 333, posição 8, a próxima pode pegar aqui lá dentro. Autorizado, chama para táxi. Chamará Voro 333. Reporte estabilizado. 35626, controle. Trip 90 para interceptar o curso, confirme. Trip 5626, curva à esquerda. Proa 070. 5626, gente. Desça para 2000 pés. Ajusta no 019. 5626, gente. Controle da 7721. Boa tarde, é o Papa Tango Lima, Foxtrot Oscar, sinal longa, trem bastante checado. Papa Tango Lima, Foxtrot Oscar, boa tarde, hoje é China 011, vento 110 graus, 02 nós, confirme intenções, pouso na 1017. Afirmativo, pouso na 110. Gente, é, com sua aproximação, alguma autorização para pouso, confirme parte do estacionamento. Proa de Cogbo, Web 7721. Web 6721 na guarda. Vai atingindo 230, gol 1800. Azul 4116, curva direita proa 155. Direita 155, pra... nós já reduzimos aqui para 1609, tá? Gente. 198, é uma boa, cara. Gol no 806, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545-2685. Salvador, tá 3805. No Foxtrot Oscar, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 100 graus, 129. Centro Lima Foxtrot, autorizado pouso. Estamos com 154 a bordo, autonomia 3 horas e 51, alternando Campinas. 2154 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1895, a torre 9394 graus. Está autorizado, afinal ILS é ponto estabilizado. Ok, nessa proa intercepta ILS para reportar estabilizado, 6320. Controle, o azul 416 vai reto, intercepto logo, o que que eu faço? Azul 4116 vai seguir um traço Alfa Tango 72 no localizador a 4.8 milhas. Seguindo o traço, então o LOC a 4.8 milhas, então entendido, autorizado o LOC, não? Afirmo, azul 4116, está autorizado a interceptar, reposto estabilizado. obrigado, manete no bolso, reduzido. Trip 5626, já estabilizado o localizador e avistando. Trip 5626, chame torre 11895. Gente, grato, boa. A bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera 1895, com 1011, voo no 333, obrigado. Solo Ocean 2A 315, autorização Guarulhos, recebo. Tem saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Isso, guarda. Essa curva à direita, 120. Ajuste no 0 no 1, 320. Acho que no solo, 1106. Se vê direitinho no solo, 1212. Mal. 1090. Com 140 graus C. Grato pela informação, 320. 10, o vento 100 graus, 109. 5.000, 2.000, ciente. 1.895. 2.900, obrigado. Adilima Fox Oscar, táxi Alfa, mantente da Juliette. 1.6, GLS, está estabilizado no final, GLS 11. Azul 4.16, boa tarde, o ajuste no 0.11, curso de aproximação, aguardando pista livre, segundo para pouso, a aeronave que precede é um ATR da Trip, para pouso na 1.0. Eu tenho ele aqui, 3.8 milhas na nossa frente, já estamos todos reduzidos. Gente. 7721, no chame centro Recife, na frequência 12545, alterne 12685. 3283 é a torre. Eu sei, gato. Após mais alguns instantes, temos 2 aeronaves na sequência para pouso 90. Oxi, já tá visual. O Oceano 6320, vamos descontinuar sua aproximação devido à aeronave da frente, a 3 milhas. Curva esquerda, proa 050. Esperar chegar mais próximo para a gente definir melhor a situação, o 6320. Negativo, curva esquerda na proa 050. Vetoração esquerda, proa 050. Qual a intenção do controle? O Chanel 6320, em função da diminuição da velocidade, da separação com o tráfego à frente, vamos fazer um box com sua aeronave. Esquerda, proa 330, aguarde novo vetor para interceptar o localizador, mantenha altitude de 2.000 pés, 1.011. 2.000 pés, 1.011, guardando o box pela esquerda, está em condições visuais. Positivo, ciente, mantenha-se a 2.000 pés sob vetor, aguardando para interceptar o localizador, em função, o tráfego à frente já estava bem reduzido, sua aeronave estava com 100 nós a mais. Ok. 6320, sente as intenções, está aguardando a instrução para reinterceptar. Positivo. 4.6 é livre pouso, pressão zero. 35626. 5626, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, obrigado. 5411. 541 nacional. 300. Oceaner 6320, esquerda proa 250. Esquerda proa 250, Oceaner 6320. Só 3283 com autorizado além da cola separada? Afirmativo, querido. Rede após o pouso da Embraer da Azul, alinha e mantém cabeceira 1-0. Oxi, após a passagem ali mantém, 3283. É 315, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5174, coteja. 7360 Guarulhos, uniforme 16, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, 198, 5174, tá bom, pronto para o puxa acionamento no 2. Cotejamento correto, aguarde para pushback acionamento 6315. Mais, muito obrigado. 5490 for pushback and startup. Roger, clear for push and start, call ready for taxi. Go for taxi and waiting for flight level 160, standing by. That's affirmative, call ready for taxi. Taxi. Lima Fox Oscar, após o banho da Gol, a marcação é da Varig, segue via pátio. Chama para ingresso na Lima. Salvador, muito boa tarde, Gol 1394, Marcelo da 10 está pronto. O 1394, mantém a ponte de espera da 10. Será? E se está sendo processado manualmente, vai aguardar o tempo de processamento, ok? Terá sua autorização assim que recebermos, 6142. O Azul 419, eles não se escutam, boa. Seu nome é Táxi Via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 4196. Gente, ação da indicação, todos da Chile da Mar e desce para o nível de voo 050. Então, 3805, chame Centro Recife na frequência 1251, na alterne 13395. Oceana 6320, chame Torre 11895. Bom, e agora 1895, obrigado, boa tarde. Decolado 223, chame agora o controle em 1918. Controle 119, 3218. Então, em Salvador, Oceana 6320, estabilizando DLS, boa tarde. Oceana 6320, boa tarde, continue a aproximação. Agora autorização para pouso, ajuste no 01. Guardando com ajuste no 01, 6320. No aguardo pro puxa. O motivo é a fila do ponto de espera que está passando a retaguarda, o 6315. Ah, tá ok, obrigado. Oceana 6320, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 6320. Gol no 394, visual com Airbus da Oceana na longa final do 1-0. Negativo. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira no 0. Após o pouso ali, mantém no 1-0, 1-3, 1-4. Esquerda, Quebec, chama na Quebec. Now cleared flight level 160. Cleared flight level 160, thank you. Azul 4196, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, azul 4196. Okay, 5490 with 5-6 shows on board. 4 hours, you endurance at the Salvador for taxi. Roger, 5-6 on board, John H1011, taxi straight ahead. Maintain position before main apron. Flight straight ahead and maintain position for apron 1. Salvador 416, confiante para ele falar. É, o 03 vai aguardar a liberação da fila do ponto de espera, o 4196. Ah, tá ok. Obrigado. Lima Fox Oscar, chama agora a torre 1895 para o cruzamento no 7. Uma Foxtrot, Oscar autorizado a cruzamento da 1735, estacionar frequência livre. Chanel 6320, do solo 27, viva direito, chame solo 1-21-19. Solo 1-219, 6320. Da boa, do 4-19. Confirme. Boa tarde, até o retorno, Lima Foxtrot Oscar. O gol no 394, livre decolagem 0, vento 120 graus, 10 nós. 3-0-4-3-3-3.0, pronto. O 1-3-3 após a rolagem do horário da companhia à sua frente, a Lima tem cabeceira. Gente, após a rolagem, a Lima tem a 1-0-1-3-3-3. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, prossiga. Five, four. 90, taxi via Bay Apron, taxi India Alpha 2-1-4-1-0. When landing, call tower 118-95, QNH 1-0-1-1-3-B-5-4-9-0. Taxi via Apron, Main Apron, India Alpha and holding short, tower 118-95-3-B-5-4-9-0. 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6-8-5. Roger, Aracaju, 2-5-4-5, 2-2-5-3-2-3. Falou, Chamar, 6-1-4-2. 4, decolar 2-2-9, chame controle em 1-9-8. 9-8. Gol 1-3-3, mantenha a posição, aguarde o instante para decolagem, a aeronave decolou à sua frente, tem o mesmo perfil de saída que o seu. Gente, mantendo a posição, 1-3-3-3. É 6-3-1-5, no portão 2, o trip vai passar a retaguarda agora, coordene com a equipe de solo, está autorizado para o estacionamento, chantar. Após o trip... Está autorizado o posicionamento 6-3-5.